Interseção, reporta para ingresso. Torre Salvador, o trip 5474, o localizador pistão no zero. Trip 5474, continua a aproximação, reporta marcador externo, tem pouso baixado travado. Chamarena externo. Torre, o voo é do 70 para o cruzamento da pista está no céu, visual coronado da pista. Sente, o voo do 70 cruza de imediato? Afirma. Autorizado cruzamento na Delta, chama Solo 21 décima 1 para ingresso na alta. Livre ingresso, táxi via pista, reporta a linha de ponto, Cabixê 17, Serra Nova Emberita. Cascavel 72 na escuta da torre. Cabel 72 na escuta da torre. Tem a posição, Cascavel 72. Tip 5474, nesse procedimento de aproximação perdida, subindo para 2.000 pés, devido ao tráfego que ultrapassou o ponto de espera, chamando controle 199.8, Tip 5474. 5474, sim. Prossiga. Já está acionado no pátio. Gente, táxi até a intersecção hotel, reporta para cruzamento. Se autorizado, tem condições de decolar do pátio militar com curva direita seguindo o cruzamento da pista. Gente, o Carcará 30, livre táxi, inicialmente até o taxi e hotel, aguardando autorização para decolagem. Ok, até o hotel. O 70 mantém o ponto de espera. Gente, Serra Nova Emberita, mantém a posição. Cavel 72, alinhar e mantém a cabeceira no zero. Do 70, ponto de espera, Cascavel 72, decolagem autorizada, vento 190 graus, 099. Oi, boa noite, 85, boa tarde, passando externo, baixado para lá. Boa noite, 85, reduzindo a medida do possível, tem um tráfego terminando de alinhar, vai iniciar a rolagem daqui a 10 segundos, um C-130. Voo 9885, copiou? Copiei, copiei, já recebi o nome. 100 graus. Gol 1885, o altímetro 9095, vento 190 graus, 08 nós. Cheque o trem, tem livre pouso, pista 190. Livre pouso 110, baixado e travado, gol 1885. Corre, Salvador, o Gordo 70.0, visual coronavírus. Sente, o Gordo 70, mantém o ponto de espera. Gol Salvador, uma boa tarde, Xenébia 326. Xenébia 326, continua a aproximação, aguardando o reporte externo com o trem embaixado travado. Sente, Xenébia 326. Xena, novembro, Vitor, seu colégio autorizado a pista 97, vento 970 graus, 089. Carcará 3-0, tá totalmente pronto para decolagem? Afirmo, sou autorizado, tem condições de decolar pro Açul, cruzando a pista, atrás do gol. Gente, autorizada a decolagem da interseção, agilizando na medida do possível, o vento no 60 graus, 07 nós, decola com pro Açul, direto pro farol de Itapuã, reposta farol de solo, Carcará 3-0. Já cruzou a pista, fora do solo. Gente, observando o tráfego que decolou da pista 97, curva na direita, Carcará 3-0, mantém minha escuta, aguardando transferência. Estou mantendo sua escuta, aguardando transferência. Não sei se era você travado, né? 326. Gente, continua a aproximação, aguardando autorização. Voo 9285, quebrou? Sua esquerda, mantendo o 1.000 pés. Não interfere com essa decolagem. Decolado aos 2-0, aciona 5567, chama controle, 199.8. Serra 90 Vitor. Controle 198, tem o tráfego no Tiquez, o Serra 90 Vitor. Correu, boa noite. Chané 6326, cheque o trem, livre pouso, pista 90, vento 90 graus, 08 mais. Achei travou o livre pouso na 1-0-6-3-2-6. Oi, bom noite, 8-8-5. No 8-8-5, solo 2-1, no chame solo 2-1, decimal 1. Semana, primeira 2-1. Frequência 1-2-1-1. Afirmativo, no 2-1, decimal 1. Obrigado. Salvador, trip 5626. Trip 5626, continue a aproximação, guardando o pista livre. Siguiente. 870, mantém ponto de espera, tem mais uma aeronave a uma milha do externo, tem um sequenciamento de mais duas, assim que possível será autorizada a decolagem. Chone 6326, solo 23, livra direita, chama solo 21.1. Direito 21, boa tarde. Prossigo, Tango Índia Bravo. O Tango Índia Bravo fica sobrevoando a rotatória a 500 pés. Gente, intenções de manter 500 pés e sobrevoar o setor? Positivo. Gente, o Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo na escrita da torre. Prossiga, Tango Índia Bravo. Intenções de quantos minutos aí no sobrevoando o setor? 10 minutos, senhor, se possível, nossa escuta. Sente, mantendo minha escuta permanente, o Tango Índia Bravo. Passou permanente. Torre Salvador, Caçador 08. Confirme. Caçador 08, está mantendo 500 pés sobre o litoral. Vai cruzar o seu través em mais 2 minutos. Está com destino Ilhéu. Negativo, Cascavel 08, mantém o setor norte, não está autorizado o cruzamento, mantém o setor norte afastado 5 milhas do eixo de decolagem da 10, o Caçador 08. 08, vai manter o setor norte, está a 3 milhas, 3 milhas e meia do aeródromo. Ciente, mantém o setor norte. 08. Tip 5626, fundo autorizado, piso 90, vento 990, grau 099. Livre pouso, 5626. Oi, Salvador, boa tarde, o trip 5474 na final ILS, pista no zero. Sente o trip 5474, continue a aproximação, aguardando pista livre, tem um traço da companhia. Tocando solo no momento. Ok, sente. Prossiga, Oscar Papar Alfa. Chama Solo 21.1. Trip 5626, Solo 1126, livra direita, chama Solo 21.1. Agilizando manobras, por gentileza. 21.1. Trip 5474, cheque trem, livre pouso 1-0, vento 180 graus, 099. Vento sul com 09, o trem está baixado e travado. Caçador 08 é a torre? Mas escuta. A intenção é cruzar via litoral e seguir para o... seguir via corredor Axé? Positivo. Gente, mantém o setor aguardando autorização, o Caçador 08. Positivo. Voo do 70, visual com tráfego curto, final 90. Positivo. Após o pouso do mesmo, a linha mantém, o voo do 70. Caçador 08, autorizado o cruzamento do eixo de decolagem da 190, reporta livrando. Reportará livrando, 08. Pipe 5474, solos 28, livra à direita, chama solo 21, decima 1. A direita vai chamar Eno 211. Da pista Caçador 08. Presente, o Caçador 08, autorizado o cruzamento do eixo de decolagem da 17, reporta livrando. 08. O outro 70, toma o tráfego sua direita com proa sul, só interfere com sua decolagem. Tem livre decolagem em pista 10, o vento 190 graus, 099. Siga. Chame controle, 99.8. Oi, Xené 6315, Xené 6315, ali mantém capsule 10. Siga. Esse chama ataque. 08 livrou o prolongamento da 17. Gente, chame agora controle 119.8. 270, decolar 230, chame agora controle 199.8. 199.8, obrigado. Xené 6315, mantenha a cabeceira devido a tráfego de circulação de performance menor, mesmo perfil de saída, nível inferior. Vamos aguardar aqui o 6315. Surgal, táxi até a Papá, porta para ingressos. Oscar, Papá. M3 no 5, decolagem autorizada, pista 90, vento 90 graus, 099. Primeira colagem, M3 no 5. Gente, eu acho que o Papa Alfa tem condições de decolar dentro da interseção, Papá? Alinha e mantém, o porta está pronto, Oscar Papa Alfa. Abraço, abandonando rotatória, vai comprar da Renzimar. Gente, intenções de pouso na Emar? Afirmativo, senhora. Gente, reporta curta final para Emar, o tango de abraço. Estamos na finalíssima, Emar, graças ao Oscar Papa Alfa, decolagem autorizada, pista 97, o vento 80 graus, 09 mais. Canem 63 no 5, decolar 235, controle 199, decimal 8. 98, 63, 05, muito obrigado, até a próxima. Do Quebec, Bravo Hotel Alfa, alinhar e manter cabeceiro no zero. Tango de Bravo, pousa critério, vento no, em Salvador, 180 graus, 09 nós, reporta solo controlado. Tomando solo, vó. Motor, Xenai 63, para 5, uma boa tarde. Passando agora, 1070. Controle 199, decimal 8. 98, obrigado, Tomão. Vitor, Quebec Bravo, Hotel Alfa, qual seria a razão máxima de subida, se necessário? Oscar Papa Alfa, decolado aos 37, chame agora controle 199.8. 199.8. O Vitor Quebec Bravo, Hotel Alfa, na escuta da torre? Qual seria a razão máxima de subida, se necessário? Máxima? Negativo, só para critério de curiosidade, o Vitor Quebec Bravo Hotel Alfa. Decolagem autorizada, o vento, 180 graus, 09 mais. suficiente, bom dia. Bravo Hotel Alfa, decolado 39, controle 199, decimal 8. 119.8, obrigado, Bravo Hotel Alfa, boa tarde. Muito boa tarde, é o Gol 1966. 1966, continua a aproximação, repórter externo, trem de pouso baixado e travado. Posta lá. Corre, Salvador, Chile 61, 42, mantém o ponto de espera. Passou o externo com o trem baixo travado, Gol 1966. Gol 1966, livre pouso 390, vento no 70 graus, 099. Está livre pouso, Gol 1966. Estimativo. Chené 6142, alinhar e manter cabeceira no zero. Ali mantém 6142. Torres, Salvador, passando de Jet Bravo Delta no localizador. Jet Bravo Delta, posicionando aproximação, aguardando pista livre. Bravo Delta. O 966, solo aos 43, livre à direita, chama solo 21, décima 1. 21, com 966. Chama 6142, decolagem autorizada, vento 90 graus, 909. Livre M1142, decolado aos 45, chame agora o controle 199 decimal 8. 198, até daqui a pouco, muito obrigado. De Bravo Delta, livre pouso, pista no zero, o vento 190 graus, 1 no máximo. Livre pouso, Bravo Delta. Prossiga, aquilo é meu Oscar. Vice Anais, chama quando pronto pro táxi. Torres, Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Intenções de pouso no GAER? Afirmo. Gente, autorizado aproximar direto para o GAER, pode curta sinal. Autorizado, direto para o GAER, Guardião 05. Controle, o Mike Eco Delta, Mike Eco Delta, mantém o farol de Itapuã, tem um tráfego prosseguindo para pouso no Pátio 4, o Mike Eco Delta. Eu posso cruzar o final 1-0, pro norte. Gente, eu tenho um tráfego passando a Enrimar no momento, o Guardião 05, um esquilo. Gente, vai ser top 360 pela direita. Todo farol de tapão, mais um tempo. Seu ataque está até interseção, quilo meu Oscar, reporta para ingresso. Gente, o Kilo Romeu Oscar. Beleza. Mantenha a posição abaixo. Guardião 05, livre pouso no Grael, vento 80 graus, 099, porta solo controlado. Livre pouso, Pato Graé, favorável no solo controlado, Guardião 05. O Mike Eco Delta, autorizado o cruzamento da final 10, tentando somente o helicóptero da Polícia Militar, pousando no Pate 4. O Mike Eco Delta. Guardião 05, somos tráfego cruzando a final 90 do setor sul para o setor norte. Intenção dele de pouso na 17, não interfere com o seu pouso? Só tentar o mesmo. Sim, o tráfego está no visual. Eu acho que estou mantendo o ponto de espera devido ao tráfego prosseguindo para pouso 97. Frequência livre, solo 51. Está ingressando base 97 pela direita, Mike Delta. Livre base pela direita, reporta final 97, Mike Eco Delta. Delta. Aqui é com Delta, cheque 3, livre pouso 17, vento 170 graus, 089. Abaixado e travado, Mike. Checo Delta, solo 53, livre à direita, frequência livre ao estacionar. O meu Oscar livre ingresso, táxi lento via pista, atentando somente ao Sercosque, livrando para o Pate 4. Torre Salvador, Alta 3, 196, boa tarde, está pronto para o ponto espera, 1-0. Santri 193, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 200 graus, 099. Ali decola 1-0, Santri 193. Quilômetro pronto? 7 quilômetros para decolagem autorizada. 5,7, o vento 200 graus, 089. Utilizou o quilômetro para depois, faça um check no equipamento. Transmissão muito baixa. Romeu Oscar, decolado 856, chame agora o controle 199.8. Controle 198. Afirmativo, 199.8. Obrigado, boa tarde. Decolar de 57, chame agora controle 199.8. Copiou, tá 3193? Tá 3193 na escuta da torre? Papá Romeu Oscar para Alfa. Oscar para Alfa, prossegue. Intenção de pouso na 35? Afirmativo, o destino é hangar da Aerostar. Gente, o Oscar para Alfa tem condições de pouso pairado? Afirmativo, pode ser na cabeceira 35, tem que interferir. Gente, o Oscar para Alfa autorizado, base pela esquerda, padrão, reporta ponta final para 35. Reportará final da 35. 4463, boa tarde, está estabilizado. Rodou 4463, continua a aproximação, reporte externo, tem de pouso baixado travado. Vamos trás de gosto à direita, pousando na cabeceira 35. Ele vai pousar na cabeceira 35, passando no farol de tapão no momento. Seguindo para pouso na 35, um helicóptero Augusta. Não interfere com a sua aproximação. Reporte quando embaixo travado, 4463 azul. Afirmativa, reportado sempre o tráfego, 4463. Base para a final da 3, cabeceira 359, é o Papa Romeu Oscar para Alfa. Papa Romeu Oscar para Alfa, tráfego avistado, pouso parado, cabeceira 35, vento 180 graus 08 nós, ajuste no 025. Gente, final, baixar travado, Papa Romeu Oscar para Alfa. Baixou e travou 4463, está visual calmo no zero. Gente, azul 4463, tráfego avistado, livre pouso 10, vento 180 graus 08 nós. O tráfego à sua direita, sem os seus braços, não irá interferir no seu pouso. Livre pouso 104463. Papapá, bravo, uniforme Sierra, chame para o táxi. Papa Romeu Oscar, Papa Alfa, solo agora ao 03, reporte pista livre. Estou em Salvador, boa tarde, está 3154, passando, externo baixado travado. Então, 3154, boa tarde, tráfego avistado. Continua a aproximação aguardando pista livre. Ajuste no 095. Guarda, 3154. Azul 4463, solo ao 04, Foxtrot 1211. Foxtrot 211, bom. Então 3154, vento 190 graus, 10 nós, livre pouso na 10. Livre pouso na 0, 3054. Torre, boa tarde, Gol 964, estabilizado, X-Ray, baixado, travado. Charlie, Mike, Papá, Champar, táxi. Charlie, Papá, Alfa, estacionar frequência livre, boa tarde. Torre, Gol 964, estabilizado, X-Ray, baixado, travado. Gol 1964, boa tarde, tráfego avistado, pode me aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0, no 5. Aguardando 1015, Gol 1964. Gol 3154, Sol agora ao 06, libere a direita via Foxtrot, e chame o Sol em 1, 2, 1, decima 1. 2, 1, 1, 3, 1, 5, 4, obrigado. Livre pouso na zero. Livre pouso na zero, não na minha Torre Salvador, boa tarde, Gol 1097, uma milha do externo, baixar travado. Gol 1097, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a pista livre, assiste no 0, no 5. Sente, aguardando. Gol 1164, sala agora 08, direita via Foxtrot, 1211. 21, obrigado. Bravo, uniforme Serra, ajuste no 0, no 5, reporte no ponto de espera da Papá. Ajuste no 0, no 5, reporte no ponto de espera da Papá. Gol 1097, tráfego avançado, livre pouso no 0, vento 190 graus, 099. Sente livre pouso, gol 1097. Gol 1967, pronto na espera da 1-0. Boa tarde. Gol 1967, muito boa tarde. Visual com o Boeing da companhia na final do 1-0. Afirma. Gente, decola fica autorizado pela torre. Afirma. Gente, após o pouso do mesmo, agilizando manobras, ali, mantém cabeceira 1-0. Agiliza da porta, passagem do Boeing da companhia e mantém a 1-0. Gol 1967. Afirmo, reporte alinhado e pronto. Salvador Tower, good afternoon, Papa Papa, November Mike Mike Sadly, on localize. November Mike Mike, continue approach, expect runway vacate, QNH 105, confirm hangar. General Apron. Confirm it, please. General Apron, try us. Roger, thank you. Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Romeo Fox Trot Lima. Romeo Fox Trot Lima para pouso 97. Afirmativo, a próxima rotatória, talvez algum campo. Ciente, o Romeo Fox Trot Lima vai manter espera sobre a rotatória, aguardando novas instruções. Afirmativo, mantém espera rotatória. O Bravo Uniforme de Serra, alinhado em prova 97. Ciente, mantém a posição, Bravo Uniforme de Serra. Voo 9097, solo aos 1-1, direita, Foxtrot, 1-2-1-1. 2-1-0-7. Voo 1-9-6-7, livre de colagem 0, vento 8-0 graus, 1-0-9. Livre, iniciando no 9-6-7. O Romeu Foxtrot Lima com 5 de estacionamento. 8-5 BPA. Thanks.